até aqui foi uma coisa em caralho. Os motéis no fim, nos filmes, que era. Há filmes varios dos motéis. Mas até que enfim foi uma coisa em português, que era. Filmes de foda. Filmes de foda têm sempre motéis fixe. Então, okay. My folk, my fazer lembrar os tempos do Orondo. Já, ó, este daqui está na frente. Como é que se chama o rapaz que faz esse programa? Flávio. Então, olha, Flávio, este programa por acaso está a barilho. Está-se de parabéns. Está-se de parabéns. Transmite mensagem também, não é? Mas boas só que uma, só lhe quero chamar aqui a atenção para uma coisa, é porreirinho, estás a ver? Tem um espírito assim mais de música assim folclore e não sei o quê, mas mete mais português, música mais portuguesa. Mas ao de resto ainda que estás no bom caminho. Pita, dizia-me há uns fadinhos e mais umas merdas, eu sou apologista disso, pá. Mas uns fadinhos e caralho, isso ficava barato. Umas fodinhas. E umas fodinhas também. Ah, fodista! Umas fodinhas, umas fodinhas ao Flávio. Deixa lá ver o que é que o Flávio anda a meter aí mais no programa. É pá, foda-se, para aí que agora estás-me aqui a tocar num ponto complicado. Isto é John Lennon e isto é bom, pá. Isto é bom porque faz-me lembrar a década de 1970. Não, isto realmente é bom. Não, eu vou-te falar da história deste bacana aqui. Vou-te falar da história deste bacana, ó Timóteo, porque agora vais-me ouvir. Este bacana aqui era o rei dos hippies. Este John aqui que estás a ouvir, John Lennon. Este John Lennon era o rei dos hippies e ó, depois veio uma gaja foda tudo, estás a entender? Veio a bacana dela. Não era aquela que tinha uma chinesa, exatamente. Estes gajos tinham um projeto que era dos melhores projetos vistos de sempre, estás a ver? Que eram os Beatles. Houve, mas um som potente, estás a ver? Este era dos Beatles? Este era um dos Beatles, cara. John Lennon e apareceu uma Jonas. As Jonas fodem tudo. Era uma chinesa. Era uma chinesa e aquilo fodeu tudo. E ele depois suicidou-se em Paris, ou caralho. É esta? Sim. Suicidou-se com uma faca. Caralho, mas aquele que morreu em Paris não foi o das portas? Oh, PT, não sei, mas eles eram amigos e o caralho. Devem ter combinado isto foi em Paris ou foi lá na Espanha, ou caralho. Caralho mais velho. Nem Rose, Redes da Fronteira. Caralho mais velho. Vá, tem. Isto ainda é o programa do Flávio? Ai. Olha, para mim sim, senhor. E para mim assim, também, ó Pito, leva a taça. Isso, sem dúvida. A dar a música boa e ao pessoal, isso é assim mesmo, Flávio continua. Estás a ver? Olha aí, chupa o botão. Está bem, mas isto é um programa, se for um programa de 3 músicas não lhe fica nada mal. Um programa de 4 já estás a foder um bocado a cena, vá.